andrecedesmoral.com.br. Baby Sauro, Bela Grife, Bárbara Vieira, noite do Mirote. Mirote vive, né? O que é que eu vou fazer? Eu não posso negar. Vou ter que pegar. Vou colocar. Vou colocar. Vou colocar. Alô Paulista, alô Kiara, alô Kari. Alô Mariana, um beijo, Ribardo, é nóis. Marcelo Henrique, King Céu. Virote VIP, o que é isso aqui? A balada não bebo não, eu só bebo água, menino. Passa lá pra ela. Alô Playboy, alô WC. Pitinho. Eu te faço feliz, eu te faço feliz. Eu tô chupando ela com balinha de ice cream. Tô chupando, alô Seguia, tamo junto, Sena. Estourou, papai, chama, filho. Carequinha. Eu tô chupando ela com água de coco mesmo. Tô chupando ela.